Bahia 38 Matrua, 9582. 0 milhas para Porto Seguro, sob o controle do Brindar Vasco. o centro amazônico nas frequências informadas. agora sob vigilância, vamos sim perder da boca. Identificação, mantenha 380, vigilância, 80 metros.